tenemos saco de ó, de ó, e aí você vai vamos, e quando ele menos esperar, você faz o quê? Mete o bocão. MC lá novamente. Maloqueira da quebrada. Piranha na cama, maloqueira na quebrada. Piranha na cama, ela de chava. Bola, acende. Tabela de chava. Bola, e baba, baba, tabela de chava. Bola, acende. Tabela de chava. Bola, baba, baba, maloqueira da quebrada, piranha na cama, maloqueira na quebrada, piranha na cama de chava, bola, acende, tabela de chava, bola, baba, baba, tabela de chava, bola, acende, tabela de chava, bola, baba, baba, vai abrindo os caminhos. Vai abrindo os caminhos. Toque, toque, quem é? Ó, o Lan tá chegando. Vai, abre, abre, abre que eu tô passando. Vai, abre, abre, abre que eu tô voltando. Vai, abre, abre, abre que eu tô passando. Vai, abre, abre, abre que eu tô botando. Parei, pensei, fiquei observando enquanto a bunda, bunda, bunda balançando na conta bunda, bunda, bunda balançando na conta bunda, bunda, bunda balançando na conta bunda, bunda, bunda balançando. Então parei, pensei, fiquei observando na conta bunda, bunda, bunda balançando na conta bunda, bunda, bunda balançando na conta bunda, bunda, bunda balançando na conta bunda, bunda. Bunda balançando, eu vou chegando aos pouquinhos na pontada de xereca, catucando, catucando, catucando a pira. Só de sacanagem eu vou botando tudo, tudo. Só de sacanagem eu vou botando tudo, tudo. Catucando, catucando, catucando a pira. Catucando, catucando, catucando a pira. Eu vou passando, sarrando na xereca. Eu vou passando, sarrando na xereca. Lá, toma, toma, toma, toma, toma, toma, xereca. Lá, toma, toma, toma, toma, vai, na xereca. Lá, vou passando, sarrando, na xereca. Eu vou passando, sarrando, na xereca. Lá, toma, toma, toma, toma, toma, toma, xereca. Lá, toma, toma, toma, toma, vai, na xereca. Lá, vai. Vai abrindo os caminhos. Vai abrindo os caminhos.